numa noite escura, o crime foi cometido. Os homens já tinham perdido a trilha do bandido. Dois inocentes jogavam baralho no bar. A barca estava longe, mas a sirene se pôde escutar. Quebrou o silêncio da noite, correndo a mais de 100. O azar que no caminho não tinha ninguém. O tempo tinha passado, nada encontraram. Queriam tirar o barato, reforços chamaram. Vieram vários e vários e vários que até espantavam. O olhar de quem nada tinha a temer. Olharam, procuraram e acharam o alvo. Eu e meus manos preocupados tirando o lazer. Por todos os lados existiam fardados, escondidos, porém estavam espertos, esperando o momento certo para agir. Vai! A brisa gelada transmitia o medo. Um dos jovens era branco e o outro era preto. Mas isso não impedia que fossem irmãos de verdade, juntos na tristeza ou na felicidade. De quanto fato, pois agora já era. Foi muito mais que uma perseguição. Foi uma guerra, atiraram, descarregaram. Foi a maior confusão. Entraram na favela cheios de ódio, porém sem razão. De barraco em barraco a guerra vai se proliferando. Tem inocentes morrendo, gente culpada matando. Como se fosse rotina, como se fosse normal. Perseguição e... Puro resenho pra nós. Sou inocente, mas parar de fugir eu não posso. Se eu parar de correr e tentar explicar, eles vão parar de correr e vão atirar. Eu corria, corria pra tentar fugir. E o povo desesperado gritava: cada um por si! Gritava, errava, gritava, errava: socorro! E as rajadas de bala rolavam solto. Nessa história a desvantagem era fato. Pois agora eu sempre estoura pro lado mais fraco. Rezei novamente, oh meu Deus do céu. Nós somos todos inocentes, uma coisa que me dói no coração. Porque mataram tanta gente em vão. O pessoal apavorado, sem saber o porquê do perigo. Não fez nada de errado, não existia nenhum motivo. E tem gente que se acha melhor que os outros. Leva a ideia aí, meu irmãozinho canhoto. Camburão invade a área, derruba os barracos. Quem é o culpado? Todos sabem de tudo, mas ninguém sabe de nada. E o que aconteceu aqui? Não sei de nada, meu senhor. A lei do silêncio é o que vale nesse lugar. Vai até se assustar, mas se parar, olhar e abrir o bico, aí meu amigo, você vai já é. A consequência dos fatos era mesmo fatal. Mas a luta era covarde e desigual. O pesadelo não acabava, parecia real. Também assim a perseguição infernal. Presentindo a morte, nos jogamos atrás de barraco. Aí senti que Deus estava do nosso lado. A atenção da polícia foi desviada. Olharam ao redor, a velha inteira vinha em nossa direção. Aí deu dó. De que adianta a polícia com suas armas? Se para cada bala havia várias pessoas com raiva. E armadas com tijolos, correntes, garrafas. Incentivados por palavras que eles gritavam: justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Tinha velhos, crianças, brancos e pretos, todos unidos pelo mesmo objetivo. O jogo virou, o tabuleiro era nosso. Para acabar com o mal, não medimos esforços. Unimos a multidão e partimos pra cima. E o policial gritou: para, senão atiro! O coitado se ligou que não estava agradando. Ajoelhou, pediu desculpa, estava até chorando. Viram que não dava para encarar e saíram correndo apavorados. Coitados, eles ficaram com medo. Sentiram na pele como era a derrota. Pareciam um bando de galinhas, foram embora. Foram saindo de cabeça baixa como cães. Pareciam bebês chorões correndo para suas mães. Chegaram por cima, eles se excederam. Saíram por baixo, eles se perderam. Foram expulsos da favela, eles se fuderam. De um jogo errado, o jogo certo foi feito. Com a nossa união impusemos respeito. Honra pra nós, vergonha pra eles. Fizemos justiça da maneira deles. Sempre sonhei, pude ver ao vivo. Está provado que na vida nada é impossível. Precisamos uns dos outros. É bem por aí. A união da força pra poder reagir. O dia amanheceu como um dia normal. Apesar dos corpos no chão, a alegria era geral. Descobriram que a união era o remédio contra o mal. Foi mais ou menos assim.